7, retorna da pista no 0 para a curva direita, você vai ter ar por após a leva. 5432 é o transponder e a frequência 198. Qual o transponder? 5432. Correto, gol número 3, no portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Vamos lá, obrigado. Web 6728, identifica a chegada Mari, dá presente voo ETAP da 150. Identificou na chegada Mari, na proa de ETAP, que é 150, Web 6728. Senhorita, nós estamos com dois problemas aqui. Um é um passageiro que está sentindo mal aqui a bordo, está tendo um problema até respiratório aqui. E o outro é que estamos transportando órgãos. Então, se possível, proa de duna aí, raiz. Duna, Web 6728. Está presente Duna 6728. Web 6728, informe a idade, o sexo e o local onde o passageiro está. O sexo é masculino. O local aqui na cabine de baixo, tem como se precisar o local agora. E você quer o quê? A idade dele? Afirmativo e o sintoma. Tá, o sintoma é respiratório, ele chegou a apagar, tem um médico aqui agora atendendo ele. Está melhorando, mas ainda com dificuldade para respirar. Sente a poltrona? Eu vou entrar em contato com o hospital comunitário já de bom momento. Boa noite, até daqui a pouco. Dois, identifica, chegada na Mari, desce até o 0620. Tráfego está 14 milhas de céu. O TAM 3662, o tráfego informado. Agora cruzando 100 em descida para 50. Inicialmente está autorizado manter 280. Oceana 6201, na linda, colono 0, vento 080 graus, 079. Ok, linda, cola 6201. Controle Salvador, meu guardião, muito boa noite, é o TAM 3258. Na informação, Romeu. TAM 3858, identifica a chegada Mari, desce até o 070. Alexandre Adamari, 070, zona 3258. Siga. O passageiro tem 62 anos, ele está na poltrona 18 Juliette e a médica que está atendendo a bordo aqui, com problema cardiológico, a pressão dele foi a 7%. Sim, iremos solicitar apoio em solo, o AD6728. Sim, eu também agradeço a companhia, agradeço aí pela cooperação. Sim, já está sendo informada a torre, o AD6728, desça para 3.000 sem restrição, ajuste no 09. Para 3.000, 1.0, 1.1, não tem missão, meta 2.8. Para 3.000, 6.2, desça para o 50. 0.50, 6.2. Pronto? Sim, está para o 50 agora. Controle, boa noite, Janeiro 63, vamos ver a informação, Romeu, passando 200. 6310, identifica a chegada, Mari, desce até o 070. Até o 70. 3858, Datan, desce para o 0620. 060, Datan, 3858. Autorizado o alinhagem decolar, ou 6201? Chané 6201, livre decolagem no 0, vento 090 graus, 0629. Entrando no 0, 6201, decolou 38, chame o controle 1 no 98. 98, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, ao Oceano 6201, decolado, passando Nitra. Chané 6201, no contato no radar, 360, saída da EL. Quem autorizaria voar da EL? Pós 2000 autorizado da EL. Pós 2000 da EL, 6201. Peso 10 até bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, bridge. Após bridge, prossegue na Peso 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da EL, após Leda e após direto bridge. Aciona 5441, controle 119, decimal 8. 360, autorizado para São Paulo, Guarulhos, Rota 10, Silva de Leite, Israel, Lenda Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio de Lula, Brito, Opeio 4.9, Reto, portão 9, chame pronto, boa noite, 85. Então, 3662, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no 1. Então, 3662. Redução 220 norte. 3662, redução 2209. 2209, redução 3258. Pode continuar a descida, o TAM 3858. Até 4.000, ajuste 1.011, 3858. 4.000, 1.011, o TAM 3858. T6310, desça para 050. 662. Xaner 6310, desça para 050. 050, 6310. Web 6728 estabilizou? Estabilizando agora no LS, Web 6728. Torre 118.95, bom pouso. 195, boa. Então 3662, desça para 2.000 pés, hoje o chão na 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, portaré estabilizado, 3662. 728, vai passar os termos e abaixar a travada. Boa noite, Web 6728, livre pouso no 0, vento 070 graus. 090 graus 07 nós, corrigindo. Livre pouso 90, Web 6728. Chanel 6201, Recife 1251 3395, bom voo. 251 3395, boa noite. 310 efetuando desvios. Toma uma cedinha aqui à esquerda, já estamos lotando. Salvador, gol no 6193, estacionamento. Ao 03. Número 3, aguarde, ok? Estou com uma aeronave com transporte de órgãos já pousando e vai prosseguir para o 04 após ser autorizado. Mantenha a posição, aguarde a autorização, gol número 3. Tem que aguardar. LS 3662, completa final, torre 118.95, bom pouso. 2.95, obrigado. Então 3858, 2000 pés, hoje chama 0 no 1, está livre LS, reporte estabilizado. Torre Salvador, boa noite, até 3662. Boa noite, até 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 62. Redução para 1802. Redução 180, Chaner. Chaner 6310, desça para 3000 pés, ajuste no 09. É 3000 pés com IOV. Web 6728, Solos 47, direito no 219. 219, obrigado, até logo. Paulo Web 6728, livrou, boa noite. O 6728, táxi livre Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 3858, torre 118.95. 1895, boa noite. Chaner 6302, ajuste 1011, está livre LS, reporte estabilizado. Esse é o 2000 reportará, Chaner 4, boa noite, são 3858, trem baixo. Boa noite, são 3858, continue a aproximação, aguarde pista livre. À escuta. 3662, solo 50, direito no 219. Direito no 219, tá 3662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, Pedrão. 0 grau 079. Nível pouso na zero, sequência. Vamos dar o nome de ninguém, 1-3. Tá livre agora, chame táxi, vou número 3. Tá de semana pro táxi, obrigado. Estabilizado, Xanel 6300. Na 6310, completa final, torre 118.95, com pouso. 2.95, obrigado. Torre Oceaner 6310, estabilizado. Oceaner 6310, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso, reporte baixado e travado. Baixado e travado, Oceaner 6310. Ciente, aguarde pista livre. Aguardando. 3858, solo 53, direito no 219. Direito no 219, então 3858. Solo, boa noite, então 3858, livrou. 8, táxi via Alfa e Juliette. Ele vai prosseguir após para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, então 3858. O táxi chegou na 6113 com 182 a bordo, 3h50 de autonomia, Fernando Guarulhos. Feita Indy Alpha, com temperatura 118.95, altímetro 1011, tamo ruim, boa noite, gol número 3. Feita no 011, esquerda, 40 Alpha, com temperatura 118.95, gol número 6. Prosseguir pro gate 03, o tanto 3258. 3, 3, 8, 5. 7, portão 03, na 358. Oceano é 6310, solo 55, direito 1219. Direita 219, Oceano é. Comandante, boa noite, bono 6113, ponto para 010, pronto. Boa noite, bono 6113, a linha e decola 10, vento 08, 0 grau, 099. Pista autorizada, linha e decolada, pista 10, bono 6113. Nossa, escuta, Xanel 6310, falou, boa noite. Boa noite, Xanel 6310, Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, Xanel. Bono 6113, decolou 58, chamei o controle 1198. 198, obrigado. Controle Salvador, gol 1613, decolando 58. Bono 6113, contato radar 360, sai da Argo. 360, Argo, bono 6113.